rodas raiadas, suspensão hidráulica, Chevrolet Impala, carro que abala, andando em três rodas. Não é mágica, esse é o lowrider que mostra sua cara, raspando no chão ou pulando alto. Quem viu já sabe que é um espetáculo. Chama a atenção dos malandros e das minas. Capota conversível pra noite ou de dia, de braço pra fora, o som estralando. Na pista abre alas, que estou passando. Se carro falasse, outros iam dizer: nossa, muito louco, posso ir com você? Pintura cristalizada e metal fake, pra garota se ver como está atraente. Cultura chicana, o gambé fica louco, andando de carroça, vai, pega esse monstro, quero ver. Supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, lowrider, supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, lowrider. O banco de couro é puro destaque, viagem sussu tipo primeira classe, nas ruas do gueto ou então da cidade, junto com parça de lealdade. Na onde estaciona, se forma uma roda, fotos, perguntas, isso custa uma nota. Piscada discreta é o deixa da fofa, passei o meu número, me liga de boa. O ronco do motor é o domínio de território, o resto é conversa, só falatório. Tão raro como espécie em extinção, longa vida ao lowrider, avião dos ladrão. Oito baterias, comanda o show, um conjunto de chaves, aí fechou. Cultura chicana, o gambé fica louco, andando de camelo, vai, pega esse monstro, quero ver. Supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, lowrider, supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, supernave, lowrider. Ferrari City, Ferrari City, lá do leste, Juruna é o rapper. Produções, comandando essa supernave.